Boa tarde a todos os colegas e convidados. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Como é diário, toda a sexta-feira temos um tema e um trajetório diferente da outra semana. Hoje não fugimos da regra, convidamos um dos preletores residentes. Estou a falar do Simão Macuns, ele que é oficial de desenvolvimento no setor de governação da DEDAB e poderá partilhar as experiências dos workshops que ele participou, ou que andou a participar durante as semanas que passaram, né? Sobre finanças públicas, orçamento público. Sem mais demora, agradecemos o desafio que aceitou e todos aqui presentes, muito obrigado e vou passar logo a palavra ao colega. Obrigado, boa tarde a todos. O que eu vou aqui partilhar praticamente é resultado de uma série de workshops na qual participei. E desse workshop está a nascer um produto, né? Um produto que está a nascer como resultado desse workshop, e é isso que eu queria então partilhar com vocês aqui hoje. Os workshops, praticamente, eu participei de 5 workshops, e todos eles voltados nessa coisa de finanças públicas e orçamento público. Isso de 7 de julho de 2015 até agora, em novembro de 2016. Foram diferentes sessões de workshop, no total são 5 workshops. Todos eles tinham exatamente o mesmo caráter, que é facilitado pela organização Financial Service Volunteer Corps, okay, que é uma organização norte-americana, através do financiamento da USAID. E ao longo dessas sessões, né, nos foi exatamente introduzido a nós, o participante, o elemento da monitoria e advocacia da governação com base no orçamento do Estado. Tivemos, durante as sessões do workshop, a visita de um pesquisador sênior, okay, que trabalha exatamente nessa temática de monitoria e advocacia com base no orçamento do Estado, mas na cidade de Nova York. Tivemos também um outro senhor, Steve Ernst, que também trabalha para uma outra ONG, mas essa atua a nível do governo federal norte-americano. Mas todos eles exatamente fazendo a monitoria e a advocacia com base no orçamento do Estado. Com esses dois exemplos e aquelas partilhas todas que fomos recebendo ao longo dos workshops, okay, nasceu também exatamente nos participantes o interesse de juntar esforço para constituir em Angola então uma plataforma das organizações da sociedade civil, okay, que estivesse exatamente ligado a fazer o mesmo trabalho aqui no nosso país, né? Trabalhar exatamente com a monitoria e advocacia com base no Orçamento Geral do Estado. Então é daí que aparece GOSCOP, que é exatamente o produto que eu quero apresentar. GOSCOP quer dizer Grupo das Organizações da Sociedade Civil para o Orçamento Participativo. Esse grupo surge exatamente com o interesse de promover a participação dos cidadãos angolanos, okay, nas políticas públicas, tentar exatamente poder promover a igualdade, a sustentabilidade, produtividade, empoderamento. E exatamente influenciar a participação do cidadão nos processos orçamentais aqui em Angola. Ela tem como meta poder ser reconhecida pela população angolana e pelos decisores, né, como uma plataforma das organizações da sociedade civil em Angola, virada exatamente para fazer monitoria e advocacia da governação com base no orçamento geral do Estado. Esse grupo vai dedicar seus esforços e tempo para observar, documentar, questionar, denunciar, monitorar e agir exatamente nas questões que têm exatamente a ver com o Orçamento Geral do Estado. Concretamente, vai ser a atividade desse grupo simplificar e disseminar informação sobre o orçamento, ok? De uma forma que a linguagem do orçamento esteja mais simples para quem não está especializado na matéria do orçamento. Assim o público, no geral, possa ter a oportunidade de entender os números que aquele orçamento apresenta. Vai ser ainda a atividade desse grupo promover debates acerca do processo orçamental, né? Para uma audiência alargada da população, okay? Mesmo com as mídias e outros, fazer uma análise crítica, okay? Sobre a natureza e o impacto do orçamento, poder trazer nova informação, novas perspectivas, a oferecer formação sobre análise orçamental, a advocacia direcionada exatamente para outros grupos da sociedade civil. A ideia é exatamente promover a cultura de transparência, prestação de contas e participação dos cidadãos nos assuntos orçamentais. Esse é com o objetivo exatamente, essas atividades têm um objetivo de quê? Poder determinar se o governo está a definir bem as prioridades, né? Quando nós olhamos no orçamento, avaliar se essas prioridades estão de acordo com as promessas, porque uma coisa é falarmos o que vamos fazer, outra coisa é colocar o dinheiro dentro daquilo que nós falamos. Às vezes o governo faz muitas promessas, mas o orçamento também pode nos ajudar a avaliar se de fato essas promessas ou que estão a ser tidas em conta pelo governo. Também tem que procurar verificar se a alocação do governo é suficiente. Às vezes vimos aqueles números, 3 milhões, muitos zeros ali, mas é preciso analisar se isso mesmo é suficiente para fazer aquilo que está-se a dizer que quer fazer. Ok? Poder monitorar, o objetivo também é monitorar o governo, se o governo está a mudar as suas prioridades ao longo do tempo. Avaliar se o orçamento do governo, os recursos estão a ser alocados e gastos de forma justa. Nós ouvimos muito distribuir melhor, ouvimos muito a promover a equidade. Então, a análise do orçamento pode nos ajudar a verificar exatamente essas coisas. O grupo já tem alguma capacidade, sim, já tem alguma capacidade. Nesse momento o grupo é composto já por 11 organizações, né? São 11 organizações que integram o grupo. Okay? Os integrantes do grupo foram capacitados ao longo dessas 5 sessões de workshops que eu falei sobre a matéria mesmo que tem a ver com o orçamento do Estado, como analisar o orçamento, o que é monitoria do orçamento, fazer a divulgação com base no orçamento, e o grupo está munido de ferramentas para exatamente realizar este trabalho. Também o grupo existe já em Angola algumas plataformas que podem ser bem aproveitadas pelo grupo, como os fóruns, okay, que acontecem nos bairros e a nível dos municípios. As redes que existem no nosso país podem ser bem aproveitadas. Existe a plataforma Conferência Nacional da Sociedade Civil, que também pode ser bem aproveitado pelo grupo para fazer o trabalho. No momento, o grupo está exatamente a correr atrás do financiamento, né, dos fundos do dinheiro, para então colocar em ação aquilo que tem como plano traçado. Agora, dizer, mas por que que é importante, né? Por que que é importante que apareça um grupo para fazer esse trabalho? É importante a participação da sociedade civil nos processos orçamentais. Às vezes é muito fácil criticar o governo, mas a análise ou a monitoria do orçamento pode ser uma maneira Às vezes de você ver que o governo está precisado não é alguém que lhe aponta o dedo, mas é alguém que aponta uma solução. Alguém que traz alguns elementos. Em alguns momentos, depois de fazermos algumas simulações de forma empírica, conseguimos ver que às vezes há muita especulação nossa com base no orçamento, quando na realidade os números falam outra coisa. Então, por isso, é importante um trabalho como esse dentro da nossa sociedade, para que o trabalho de advocacia, o trabalho de influenciar as políticas públicas, okay, tenham exatamente fundamentos mais fortes. Outra coisa, o sucesso exatamente, quer em questão de planificar ou mesmo para atingir resultado de um orçamento, né, passa exatamente pela colaboração do Poder Executivo, o Parlamento e a sociedade civil. Nós não vamos ver exatamente o orçamento tendo o devido efeito se o executivo tiver somente, a primazia ser somente dele. Tem de ser partilhado. O parlamento tem de fazer a sua parte, a sociedade civil também tem de fazer a sua parte. Nessa tabela, coloquei exatamente aquilo que pode ser o papel de cada um desses três elementos, okay, nesse processo de orçamento, né? E para que de fato ela possa atingir o objetivo pretendido. O Poder Executivo, ele tem um papel exatamente de poder fornecer informações certas, compreensiva e a tempo, ok? Sobre o próprio orçamento, providenciar o quadro legal e os procedimentos sanitários. E isso o governo tem disponível. Se nós formos no site do Ministério das Finanças, encontramos exatamente essa informação, encontramos o quadro legal e os procedimentos orçamentais. Isso ele tem disponível, ok? A grande luta, às vezes, começa exatamente nos outros dois blocos, okay? Que é do lado do Parlamento poder fazer a sua parte nisso tudo, que nós ainda temos um Parlamento que, às vezes, nos sentimos um pouco céticos e vimos que talvez não age como devia agir. E mais cético ainda é a própria sociedade civil, que muitas das vezes não luta pelo seu espaço, mas espera que lhe seja dado espaço. Mas, na verdade, o espaço está aí e a própria sociedade civil é que tem que lutar para aproveitar o espaço que lhe pertence. A sociedade civil pode participar desse processo já exatamente por meio de debates públicos, monitorando exatamente o Poder Executivo, promovendo encontros formais e informais com o Parlamento sobre esse mesmo processo. Né? Ok? Agora, uma das coisas é importante que nós, como sociedade civil em Angola, queremos dedicar algum tempo e esforço para poder observar, documentar, questionar, denunciar e monitorar exatamente todo esse processo. Analisar o orçamento vai permitir exatamente muitas das outras coisas que já falamos lá atrás, determinar se o governo está a definir bem as suas prioridades, avaliar se essas prioridades estão de acordo com as próprias promessas, verificar se o que está sendo alocado de fato é suficiente para que o trabalho seja feito. Eu não coloquei, né, mas às vezes tem o slogan, as frases de Agostinho Neto que muitos falamos: nós somos milhões e contra milhões ninguém combate. E às vezes usa-se mais essa expressão para intimidar a sociedade civil. Mas a sociedade civil pode muito bem abraçar essas palavras de nós somos milhões e entender quando se diz nós somos milhões, é nós, sociedade civil, que somos milhões. E nós temos essa força, ok? E a grande força é exatamente para contribuir para que tenhamos um país melhor. O que esse grupo agora precisa é exatamente de suporte, ideias, exatamente para poder exatamente incorporar dentro daquilo que já está criado como base, para que de fato nós começamos então a desenvolver o nosso trabalho. Estamos atrás dos dinheiros, negociando com algumas pessoas. Temos a ideia, vamos voltar a reunir na próxima semana com o grupo para terminar algum nosso trabalho de ação para o próximo ano de 2017. Já delineamos algumas pessoas que poderão ser, possivelmente poderão financiar, e estamos a negociar com alguns deles. Era isso que eu queria partilhar com vocês. Então, esse é um dos resultados que os workshops dos quais participei trouxe, ok? Como fruto. Obrigado, Saman, pela objetividade na apresentação. Nessa ordem de ideia, vou abrir o espaço de debate para quem tiver uma questão, uma contribuição. Conforme disse muito bem, estão ainda a responder inputs do que é que está a faltar aí. Então, essa também é uma oportunidade para que possamos encontrar esses inputs e ajudar naquilo que eles estão a fazer. Uma questão que é muito importante, que é a questão da sociedade civil. Nós sabemos que na nossa sociedade existem ainda raízes históricas e algumas influências tribalistas que moldam o nosso comportamento. A dúvida que eu tenho é a seguinte: vocês são só vocês, ou estão abertos a novas pessoas que queiram aderir, mesmo sem terem feito esse workshop? Pode responder? Posso okay. Responder? Não, a plataforma está aberta para novos grupos que queiram fazer parte desse trabalho, independentemente de não terem participado dos workshops que já aconteceram, né? Porque esse é um trabalho do qual nós vimos que quanto mais organizações fizerem parte, também maior é a força. Então, está aberta, todos quantos quiserem fazer parte desse grupos são bem-vindos, né? Existem já algumas coisas que já foram trabalhadas, né? Que também vão ser apresentadas às próprias pessoas que se mostrarem interessadas em integrar o grupo, que precisam ter em conta então para fazer parte do mesmo grupo. Mas está aberto para novas. Simão, obrigado pela partilha das ferramentas que trouxeram e workshops que foram brindados. Eu, na verdade, olhei para todas as questões que fizeste e sinto que é grande o desafio que vos apresenta. No entanto, foste falando de algumas questões e uma delas foi que um dos pré-eleitores, eles monitoram o orçamento de Nova York, né? É uma coisa específica. É Nova York, né? E me parece que o objetivo do GOSCOP é monitorar o orçamento na sua dimensão, né? Angola no seu todo, né? Não está a ser muito ambicioso? É uma questão. Né? Outra questão. Nós às vezes falamos sempre a sociedade civil, mas o pouco que eu tenho acompanhado, na verdade, existe já algumas organizações que vão fazendo essa monitoria, uma análise muito criteriosa e crítica do orçamento. Pode citar o OPSA, que em colaboração com a ADRA, todos os anos, quando o Orçamento Geral do Estado é publicado, eles tiram uma parte, fazem uma análise muito criteriosa, crítica, e inclusive trazem algumas sugestões, como é aquela que você também traz aqui. Queria perceber até que ponto olhar um pouco para também essa dinâmica e até que ponto vão aproveitar ou não essas questões que o Simão partilhou conosco aqui. Outro aspecto era, por exemplo, ainda este ano, em conjunto com o Unicef, olharam para uma rúbrica do Orçamento Geral do Estado e fizeram um workshop. Nós, inclusive, fomos convidados, participamos. Também olharam para a rúbrica da água, fizeram um workshop, quer dizer, Então já existem algumas questões. Então, na minha opinião pessoal, vocês que querem dinamizar esse processo, era bom olhar para essas iniciativas que já existem para fazer a tal, como é que se chama? A tal task force, para não dispersarmos energia. Porque às vezes o que acontece entre nós aqui é que cada um quer puxar a sua sardinha. Porque, assim, eu pessoalmente não sei até que ponto esse Goscop é iniciativa facto vossa, ou então os predadores disseram, vocês também podem fazer isso, vocês também podem fazer isso. Porque muitas das coisas entre nós que é em Angola surgem às vezes nesta dimensão. São agendas que vêm de não sei onde, funcionou lá como funcionou, e pensamos que aqui também vai funcionar. Um exemplo. A semana passada estamos juntos, quinta-feira passada, Adriano, lembra-se, né? A rádio estava a convocar associações para participarem neste debate de análise do orçamento. Chamaram a ADRA, chamaram a JPD, que até não é reconhecida, chamaram a JPD, chamaram uma série de associações para estar presente no como é que chamam, no centro de especialidade no Parlamento, para olhar para essas questões do orçamento. Então, agora, também é verdade que esta luta é antiga, né? E a própria oposição queixa-se. Há uma série de recomendações que têm sido feitas nesta análise crítica ao orçamento, que de lá para cá, quer dizer, continua, quer dizer, tal como entram no Parlamento, também saem, né? Essa, de facto, é uma grande luta. E eu tenho um amigo que diz, pá, nós temos um governo com uma manha do caralho, não vale a pena você às vezes vir aqui com outros argumentos. Quer dizer, agora, eu penso que, ok, é mais um desafio, mas minha opinião pessoal, devem olhar para essas questões todas, essas iniciativas todas que já existem, tentar capitalizar bem, beber um pouco da experiência deles, se calhar criar, alargar, porque o OPSA, o que eu sei, o OPSA é um fórum que congrega uma série de, para além de organizações, uma série de pessoas e muito influentes nesse país, né? Então seria bom, antes de se calhar darem esse passo e buscar financiamento, olhar um bocadinho para o que esses senhores têm estado a fazer. Um outro exemplo de uma análise crítica ao orçamento é um jornal cujo diretor é o Carlos Rosato. Ele todos os anos também, quando o orçamento do Estado ele faz uma análise muito minuciosa, de rúbrica a rúbrica, por ele, porque há uma discussão muito grande. Às vezes o que sobressai é que o setor social tem maior bolo, mas as pessoas quando vão no setor social tem maior bolo, fazem a tal peneira. No passado, quando não tinham conta, era o quê? Era subsídio dos combustíveis. Uhum. Afinal, é que era o maior bolo. Agora, aquilo que ia mesmo para a educação, aquilo que ia mesmo para a saúde, era uma minharia, até hoje. Não, para começar, eram essas questões, comentários e perguntas. Samuca, obrigado. De fato, olhar no geral é algo muito ambicioso, por isso é que nós, dentro do nosso plano, definimos também setores específicos onde que é a análise que vai ser feita pelo próprio grupo e não olhar o orçamento todo em si. Também o efeito não é certo. Portanto, é sempre aconselhado que você olha num determinado setor e tenta explorar o assunto naquele setor. E nós, dentro daquilo que vimos que tem sido muito a prioridade da nossa sociedade, nós olhamos também, de fato, o aspecto que tem a ver mesmo com a educação, que tem a ver com a saúde, que tem a ver com o setor de agricultura. E outra coisa que queremos olhar também é a questão da habitação e serviços comunitários, então, a priori sobre esse foco. Mas ao longo dos anos poderá haver alteração, né, segundo aquilo que for exatamente a necessidade. A ideia do OPSA e da ADRA, de fato, isso temos conversado e concordamos que de fato já existem iniciativas que podem ser bem ligadas a isso, porque na verdade vai ser sempre uma união de forças e não uma guerra de quem está a fazer e quem não está a fazer. Acho que a beleza, às vezes, no trabalho da filantropia é essa, né? Não há concorrente, mas há parceiros. Então, a nossa ideia também é exatamente correr atrás dessas pessoas para ver se conseguimos unir esforços, né? E ver até, ou entender bem até onde é que eles fazem, e para nós poder também aproveitar o que eles fazem até aqui, né? Para depois dar continuidade no que sentimos que está faltando. Essa é uma das ideias. Com o próprio Rosado, inclusive o próprio João Domingo já conversou um bocado e ele até mostrou-se interessado em conhecer o grupo. Né? Estamos então. A ideia exatamente do próximo ano é exatamente, é como se fosse o ano de tentar consolidar o próprio grupo, firmar todas essas parcerias, quer a nível de financiamento, como união de forças com aqueles que já existem no nosso, na nossa sociedade, para depois então sair um plano mais bem apurado para se fazer esse mesmo trabalho. Não, eu queria só ajudar. Acho que alguns colegas sabem que em algum momento, no começo dessa formação, né, a primeira fase também participei. E é uma questão que o Samunga colocou que eu queria ajudar em termos de resposta. Era se não está a ser muito ambicioso essa iniciativa, né? Tanto, não, olhando para o país. Exatamente. Porque ele teve deu um exemplo aqui de Nova York. É uma coisa específica, se bem que como Nova York é o Estado dentro do Estado, concordo. Agora. Minha questão em relação a isso era captei a tua se calhar questão. Pensar em Luanda, né? Vamos então olhar para as rubricas de Luanda, por exemplo. Era isso que eu queria dizer. Tá bom, tá, mas a questão era se o grupo não estava a ser muito ambicioso em tomar essa iniciativa, olhando o orçamento geral, né? Tanto que tanto o nível mais alto do país. O que se passa é que nós, dentro da estrutura que o nosso país está a utilizar, você não tem nenhum outro nível onde tem periodicamente um orçamento. Tanto a nível da província de Luanda, você nunca toma conhecimento que há um período em que o orçamento está a ser elaborado. Mas a nível nacional, né, a nível do orçamento geral do Estado, isso acontece. E penso que hoje por hoje não temos como tanto pensar numa estrutura para acompanhar tanto o orçamento nos outros níveis. É mais fácil se concentrar nesse orçamento geral. Por isso é que isso se calhar acontece assim. Talvez no futuro com as autarquias, né, a nível dos municípios também possa surgir, além das assembleias, né, municipais, os fóruns municipais, possam existir grupos ou organizações também a focar o orçamento, o processo de orçamentação a nível dos municípios. Mas é um pouco como as coisas estão no nosso país. A América, tanto é uma estrutura federal. Então, mas também existem grupos que trabalham, por isso é que eu trouxe dois, falei do que trabalha a nível de Nova York, e o outro que trabalha a nível do governo federal. Mas tem certo que aquele também hoje já é um grupo grande que consegue dar resposta àquela dimensão federal. Porque algum momento ainda que podemos partir para as autarquias, e acontece o grupo focalizar num determinado município, ainda assim vai sempre existir a necessidade de haver um grupo que olhe também a nível nacional. Eu penso que com o tempo, se houver autarquia, também teremos mais ou menos essa condição de outros grupos a olharem nos orçamentos dos outros níveis. A esperança é moribunda, né? O mais difícil sempre é começar. O início é a fase mais difícil de tudo. Essa relação de se o orçamento é nacional, acho que a avaliação deve ser nacional. Muito a ver, porque nós temos claramente que a mulher é Luana. Não podemos sempre ficar só Luana. Por isso é que Luana é Luana. Angola é um país com um espaço territorial muito vasto, envolve 18 províncias, eu não acho lógica nem limitarmos só em Luanda. Agora já temos uma disseminação da informação. Até os quatro cantos de Angola, não importa se seja na capital ou em outro município, e cada província de Angola tem como a informação chegar até lá. Não, mas tens que entender o que nós estamos a falar. Nós estamos a falar que hoje é muito difícil montar uma organização para acompanhar a elaboração do orçamento a nível do município ou a nível de uma província, porque não existe uma dinâmica de elaboração de orçamento nesse nível. Portanto, o que existe é no nível do Orçamento Geral do Estado, por isso é que eventualmente essa iniciativa vai focar isso. De apreciar de facto se as verbas alocadas são reais ou se os projetos o Estado disse que, porque os projetos normalmente são da mania, há projetos que têm isso, pelo menos numa província, projetos que estão no papel e já não existem. A centralidade já que não existe, temos uma província assim, tem o da sim, há o projeto, mas a tal vida da centralidade não existe. Há condomínios que não existem. Há projetos juvenis que eu passei naquela província que não existem. Mas no papel, se for da administração, tem. Chega da administração, confronta o governador, ela diz que é pá, do Orçamento Geral do Estado, são quatro parcelas, trimestralmente nem recebemos. Esse ano só recebemos duas parcelas, então tivemos que pagar dívidas, as empreitadas, e não conseguimos concluir com os governos. Eu acho que esse tipo de organização que vem despertar as pessoas com relação aos projetos do Estado para a cidade civil são muito importantes, porque ajudam de fato o cidadão a ter mais conhecimento daquilo que são as políticas públicas que visam o próprio desenvolvimento do cidadão. Eu acho que nós devíamos abarcar os quatro cantos da Angola. Temos universidades em todos os sítios. Mesmo a DW foi honesta em dizer que tem muitas províncias. Isso, acho que é só uma questão de conseguir chegar a um consenso e ter mesmo vontade de fazer. O problema dos angolanos, às vezes, é não ter vontade para fazer uma coisa assim. Tipo aquelas festas da Rupana, que são milhões, mas é uma festa num quintalzinho, gasta talvez só 50 mil, mas gasta só milhões de dólares, é uma coisa assim, mais ou menos do gênero. Eu penso que está um recorde de razões que estão todos mesmo. Mas eu queria, o Adriano estava a dizer, de fato, é verdade, a estrutura do nosso orçamento tem uma forma de ser. Se você dizer que quer exagir a nível da província, do município, é muito mais fácil você se perder e depois achar, não saberes o que, se eu vou intervir em quê. Porque o processo de elaboração do projeto, do orçamento, essa coisa toda é a nível ministerial. Por isso é que muitas vezes recorre-se mais ao orçamento por setores, quando se queremos minimizar o trabalho para não ser tão extenso. Então vamos na questão dos setores. E depois, lá dentro dos setores, vamos descobrindo os vários níveis. E até podemos chegar a identificar no que estiveste a dizer com relação à escola que foi projetada para estar no sítio Y. E depois identificar se essa mesma escola existe. Talvez só para acrescentar mais alguma coisa. O modelo hoje é que uma determinada província ela identifica projeto, né? E depois submete esse projeto no nível ministerial, que depois os vários ministérios compõem a estrutura principal de propostas para o Orçamento Geral do Estado. E o que é que faz? Depois o Ministério das Finanças faz o pagamento, faz o pagamento faseado. Muitas das vezes nem transfere diretamente para a província. Transfere diretamente à empresa que está a implementar o projeto. Há outras coisas que caem também nas províncias, mas essa estrutura não ajuda muito a monitoria. Pode-se fazer sempre alguma coisa a nível da província, mas não ajuda muito. É aquilo que parece que eu estava a dizer. Por exemplo, a ideia do próprio grupo. Quando às vezes estamos a trabalhar nas questões do orçamento, é também olhar a própria estrutura, como ela está. Quais são as alterações que o quadro legal precisa fazer, sabe, para ter exatamente a informação disponível de uma linguagem mais simples, né? Mais simplificada. Né? Todo mundo, quando tiver assim, primeiro tem que perceber, olha, ok. Yeah. Agora, é complexo ou complexo? Porque é um documento técnico, né? O grupo se pretende você apanhar o comboio nesse âmbito ou quer influenciar também as políticas? Porque uma das apresentações que o colega fez, acho que foi o ano passado, nessa senda mesmo, que está disponível lá no nosso website, dizer aqui individualidades, que acabou de citar, dois deles que citou aqui o nome, dizer que eles já vêm a trabalhar nisso há bastante tempo, no sentido também de influenciar as próprias políticas na elaboração, na publicação e na implementação. Não sei qual é o grupo que Angola, não sei se de que forma vai apanhar o comboio, é na publicação, na elaboração, de que forma pretende influenciar. Percebi na explicação que estava a dar que tinha que tornar fácil a percepção dos números, não sei o que, mas percebi que tinha que ser depois já da elaboração. Então vamos pegar na senda das informações e tentar disseminar, torná-la mais fácil. Na verdade, o grupo pretende trabalhar nas duas vertentes, monitoria e a advocacia orçamental. Quando nós estamos a falar na divulgação orçamental, estamos exatamente a falar de poder influenciar de forma a que os próprios processos orçamentais mudem, né? Que a informação um dia possa estar mais acessível para o próprio público. Mas numa primeira fase, antes de partir para isso, e esse vai ser, é exatamente poder fazer análise do próprio orçamento, descobrir, né, o que é que existe, como é que ela está, os problemas que tem, o que é que precisa ser melhorado. Graças a Deus, como Samunga falou, tem alguns que já começaram a fazer esse trabalho, que já apontam também algumas lacunas, que são coisas que podem ser bem aproveitadas e se estudar, se podem ser objeto de trabalho de advocacia. Então, nessa perspectiva que o próprio grupo vai procurar agir. Eu partilhei um pouco aquilo que, de acordo com aquilo que é os nossos encontros, que nós definimos algumas que são das nossas atividades principais, tentar simplificar, disseminar a informação, tentar promover debates. Então, vai estar nessa cena. É também interesse desse grupo. Sabemos que o trabalho de monitoria do orçamento, de influência, às vezes trabalha muito lá em cima. Porque são os decisores, você tem que trabalhar com os decisores. Por isso é que hoje, trabalhar só no município, você não vai fazer nada, porque no município ninguém decide sobre o orçamento. Por isso você tem que trabalhar onde estão os decisores, que é o parlamento e o poder executivo, né? E que é mais desafiante de facto. Mas com as comunidades nós vamos tentar trabalhar na formação orçamental, tentar educar as próprias comunidades, a importância de eles despertarem, ganharem interesse sobre esse assunto. Porque para muitos de nós é para orçamento, é do Estado, é do governo, é do Zedu, não tem nada a ver. Na verdade, mas é preciso despertar essa consciência para que cada um entenda que existem algumas ferramentas boas que nós aprendemos e que queremos trazer, né? Mas que não tem sentido se o próprio cidadão não tem interesse nesse assunto. Em outras sociedades existem já algumas maneiras que as pessoas sentem e fazem um orçamento do povo simulado. Depois tentam entregar a um deputado de forma informal ou formal, ele também, porque às vezes alguns deputados não opinam porque não sabem o que opinar, mas talvez se você lhe dá uma cábula, ele vai ver, pá, vai ter um ponto, né? Vai ter um ponto a apresentar na discussão dele. É verdade, mas é bom que você está lhe dando cábula de coisas que a comunidade está pedindo a falar. Então, mas para você conseguir pôr a comunidade sentada, para desenhar um orçamento como eles querem, primeiro tens que lhe falar a importância desse mesmo orçamento. Então, também, esse vai ser um dos elementos. Essa linha última que tocaste tem a ver com como passar mensagem, como fazer chegar a mensagem. Nas pessoas que estão trabalhando no processo de orçamento, é interessante. não sei se passaste no começo, mas vi que não tem parceria com a mídia. Isso é fundamental. Yeah. Isso é fundamental. Mesmo, bom, já falamos aqui que não queremos transportar tudo o que é feito lá fora, né? Mas uma das formas que faz com que, no caso de Nova York, as propostas sejam conhecidas, muitas vezes a mídia. Um jornal pode publicar aquilo que é o ponto de vista desse grupo, né? Ou pelo menos como o grupo também atua como porta-vozes, pode passar o ponto de vista do que o grupo conseguiu como sendo aquilo que as comunidades do Kazenga pensam sobre os projetos no Kazenga. Então, um jornal pode passar, sabemos que as pessoas leem jornais e tanto o deputado e outras pessoas de interesse vão tomar conhecimento. Então, pode ser televisão, pode passar uma entrevista de alguém que vai trazer um ponto de vista sobre um aspecto específico do orçamento. Esse aspecto é fundamental, fazer parceria com a mídia. Agora, um outro aspecto que eu queria tocar fora disso era a questão por trás dos orçamentos para meter o grupo a funcionar. Epa, países como Brasil e Nova York, eu, à medida que fui percebendo como surgiram essas organizações, foram resultado da dinâmica. Portanto, epa, duas pessoas, epa, poxa, era interessante também acompanharmos como é que isso deve funcionar, falou com outro vizinho, não sei o que. O meu receio é a forma, muitas vezes, como esses grupos se constituem. Portanto, eles se constituem, muitas vezes, na base já de uma estrutura de projeto, não como uma dinâmica. Que vai depois... Exatamente, que vai crescendo naturalmente. E depois, né, o grupo cresce um pouco, institucionalmente também, apanha alguma coisa, alguma forma, e depois se torna uma organização. Me parece que quando os grupos se constituem assim, não é? Têm uma raiz mais sólida e conseguem se sustentar, não principalmente pelo financiamento que conseguem, mas principalmente pela causa. Né? Nós precisamos de grupos que nascem com essa perspectiva, mas que se identificam mais pela causa. Não por ter financiamento para fazer o grupo funcionar. E essa coisa que consegui ler aqui, do tipo, agora estamos à espera do financiamento. Eu não gosto muito, e acho que isso tem sido muitas vezes tanto qualquer um daquele, para que esses grupos aparentemente bem intencionados ganhem sustentabilidade. Portanto, eu tenho experiência de grupos com essa iniciativa, que de facto nós precisamos em Angola. É importante também que hajam esses grupos no país para fazer com que aqueles que estão ali no executivo, têm responsabilidade e funções públicas, possam de facto sentir que as pessoas estão a acompanhar e eles precisam fazer muito mais, porque senão vão cair no descrédito. Um país como o nosso precisa disso. Mas é importante que as pessoas não olhem muito na questão financiamento para funcionar. Porque às vezes é ok, duas pessoas, uma pessoa mesmo em sua casa, tem né, uma versão do orçamento, consegue fazer contas e aprofundar isso, depois num outro momento, num encontro assim, sem grandes custos, conseguir partilhar e extrair aí um produto que possa usar para fazer influência. É importante isso, não ficar muito preso no financiamento para dar os primeiros passos. Eu acho que vocês também deveriam pensar assim. Yeah? Esse vai ser o grande desafio de desconstruir essa ideia, né? Não, yeah. Mas concordo plenamente com o Adriano. De fato, nós desde o princípio temos muito discutido com relação mesmo a isso, essa atitude às vezes de olhar as plataformas. Exatamente a organização olha, ok, agora tem um sítio que vai trazer dinheiro para a minha organização e não muita causa pela qual aquilo está a ser estruturado. Então, é uma coisa que de fato temos procurado conversar para ver se tentamos aniquilar, porque em muitos dos processos que partilhamos de redes que foram formadas, de plataformas que surgiram e não avançaram, e aí uma das ideias, uma das coisas que temos conversado muito é ir à busca de experiências de grupos como esses, apesar do assunto ser diferente, e tentar ver o que é que parou o grupo de funcionar para, e em muitos desses grupos a questão dinheiro, a questão financiamento mesmo, acabou derrubando muitos dos grupos. E nós estamos a lutar para que de fato tenhamos uma mentalidade diferente. Não posso aqui dizer concretamente que o grupo está assim, né? Mas temos discutido para ver se aniquilamos isso dentro do grupo. Seria interessante, mas ainda não conseguimos, como falou. Outros grupos como esse, quando nascem por causa da causa, os integrantes não têm receio de serem os primeiros contribuintes, para que pelo menos a primeira máquina da coisa vai funcionar. Mas também dizer que algumas coisas já têm sido feitas, por exemplo, individualmente algumas análises, né, sobre algumas classificações do orçamento já estão sendo feitas com relação a esses determinados setores. Temos uma organização que já cedeu o seu espaço, né, para as reuniões que temos tido. Até aqui já tivemos 3 reuniões, vamos ter uma outra. E temos uma outra organização, né, que também tem sido aquele que procura exatamente aguentar esses mesmos pequenos encontros. E cada um tem sido chamado a procurar seus meios, sua forma de se deslocar, de nos comunicar, para evitar essa coisa de que, epa, preciso de um saldo para conseguir ligar, mas entender também essas coisas como contributo de cada um para dentro do mesmo grupo. Mas são, de fato, conversas que precisam amadurecer bem para que se ilumine. O sonho é que, de fato, seja um grupo diferente, que seja uma coisa mesmo que consiga se consolidar. Simão, eu penso assim. Sim. Eu penso que sim. Mas olhando para a gênese das pessoas que vão constituir o grupo, desculpa lá dizer isso, mas vai meter um pouco assim em casa, né? Mas se há essa discussão, não sei, tudo bem, porque nós temos alguns exemplos, né? Havia aquela febre dos jornais comunitários, que eu hoje penso que se tivessem sido coisas criadas mesmo lá no bairro, uma pessoa, etc., até hoje estariam aí a funcionar com alguma normalidade. Mas os jornais comunitários, quando na época a Lidab estava aí, deu dinheiro, porque também tinha dinheiro, mas hoje... Qual é o jornal comunitário que nós sempre tivemos? Nenhum. Houve uma altura que nós recebíamos sempre. Recebíamos o Eto Wender, recebíamos o Nafa Sambita, recebíamos o Avoio de Cacuaco. Mas há quanto tempo que não temos isso? Por quê? Porque dependiam muito dos financiamentos. Olha só, outro aspecto, outra rede que está já... Afinal. É a rede de pobreza. Vamos ser realistas, né? Eu ainda ontem estive com alguém que também fazia parte dessa rede. Eu dizia, para aquele pessoal da PTCH, está nos a engolir todos, meu, e a malta não está a respirar. E foi o que ele disse, assim, claramente. Então, me parece que se há essa discussão num grupo, de que temos de desconstruir um pouco essa questão de depender de financiamento, me parece que aí podemos pensar que é isto que o meu nome é, meio complicado, Gosgope, né? Terá pernas para andar. Não é só bem uma cena, Samão. Eu estou a ver assim, Paulo. Então, essa estrutura que está a ser apresentada tem uma linha já de estrutura do projeto. Depois vai ter um orçamento, vai ter coordenador, 200 mil, assistente, 100 mil. O resto vai ficar. Vai ficar um ano a pegar 200 pau. Não, com esse pensamento de que é um salário pelo trabalho que está fazendo nessa organização, com esse propósito. Para depois desse ano acabar, para ter um elemento de motivação que não seja esse salário, não é fácil. Para nós somos seres humanos, aquilo que nós vivemos nos influencia, está vendo? Principalmente por isso. Eu estou a ver, por exemplo, que esse grupo está constituído por várias organizações, pessoas que representam várias organizações. Essas pessoas, nessas organizações, já têm ordenário. Podiam trabalhar na base disso, um pouco aquilo que estava a trazer, dado que já usa um espaço que é de uma organização. Podem usar também uma folha de papel. E as coisas iam acontecendo. Esse é talvez para concluir, né? Tem a ver com a questão da causa, não do dinheiro, não do orçamento. Outro aspecto é reuniões assim paralelas hoje, com essa linha de pensamento, supervisionar, monitorar coisas do Estado, depois pode ser confundido com outros grupos de apoio. Eu acho que grupos assim, que são bem intencionados, com causas mais, porque querem o bem do país, querem construir. Ainda são jovens. Precisam ter algum cuidado. Então vocês têm que ter uma estratégia também, para vocês não serem confundidos. Estás a ver? Se calhar darem já a cara no espaço público e se assumirem como um grupo, não é? Ou tem que ter uma estratégia para não caírem nessa confusão, né? Não queremos ouvir, o nosso colega Simão agora está preso. Essa é mais uma contribuição a fazer, né? Não. Obrigado, né? Não deixa de ser um ponto a se ter em conta, Mas encorajar e dizer que, de fato, tudo isso foi mostrado ao longo dos próprios workshops. Foi se discutir, inclusive tem alguns termos que os técnicos trouxeram, mas que nós dissemos que para nós aqui não casa bem, por causa da conotação política e outras coisas. E estamos a lutar no sentido de que a nossa entrada não seja vista exatamente como uma oposição. Criar de fato uma estratégia boa para que o governo perceba que nós estamos aqui para contribuir, não para. Mas isso não nos impede de montar a coisa, ou ainda falar, ou ainda se preparar que você poderá falar. De qualquer das formas, independentemente da tua linguagem, e aquela pessoa não gostar, pelo simples fato que você está a expor que o trabalho dele não está aí bem. Infelizmente, tem coisas que não vão poder ser evitadas, porque se queremos mesmo questionar, em alguns momentos vamos ter mesmo que questionar. E essas são algumas das coisas. A questão do financiamento, muitas das vezes, não tem muito a ver com salário de pessoas, mas tem a ver com suporte para algumas das atividades. Tem atividades que você, para você conseguir fazer, você vai precisar de dinheiro. Né? Para você poder dar a educação, orçamentar a população, você vai precisar de dinheiro. Eu falei, por exemplo, que existem já alguns softwares bons que podem estar disponíveis para a comunidade angolana, onde o orçamento pode aparecer simplificado e ele pode colocar lá seu design, mas são ferramentas que exigem dinheiro. São ferramentas que exigem dinheiro. Então, esse é o lado de olhar algumas vezes a questão de se obter algum financiamento. Nós produzimos já uma declaração de princípios, né? No intuito mesmo de procurar eliminar alguns conflitos de interesses, né? Estamos exatamente a conversar nesse sentido, porque o que nós mesmos queremos é uma coisa diferente também. Poderá falhar, essa é a verdade, né? A Samunga falou um bocado e eu não duvido dele, ele olhou pelas pessoas que lá estão. Não, não, pelas organizações. Acredito. Não, eu não vou dizer pessoas. O nome das organizações que apareceram ali. As organizações, ali. Sim. Desculpa. Pelas organizações pois que não, ali estão. Não né? Acredito pela experiência. Yeah. Passaram por essas diferentes plataformas. E aí muitos deles também são mesmo que têm partilhado experiências de muitas das plataformas onde fizeram parte. Yeah. O que se quer é que tenta se eliminar, mas existe essa cobiça dentro de nós, eu não sei se é por causa da fome, se é por causa da pobreza, mas todo mundo quando está pegando uma coisa, a primeira coisa que pensa aqui é a massa. É a massa, né? Há essa febre dentro de nós. Mas isso é contra, joga contra a sustentabilidade das organizações. E isso é que mata muitos processos. Mas, por isso é que nós continuamos a dizer, por isso é que nós continuamos a dizer quando começaste. Alguma parte da tua explanação dias, né? Ainda a sociedade civil, um bocadinho fraca, etc. É mais por isso. Porque nós, enquanto DW, existimos que tem financiamento. Quando não tem, tudo morre. Tudo morre. Eu dei aquele exemplo de Ecoblenda, podia dar outros exemplos, né? De iniciativas boas que tinham sido começadas por nós, eram iniciativas pioneiras, porreiras. Mas é pá, que no final do dia o projeto era 3 anos. Provavelmente aquele grupo continuou mais um ano depois. Já era. Eu estava a conversar com alguém mesmo sobre isso das organizações. Eu acho que o grande problema que eu denotei em quase todas as organizações é que tem membros que não pagam cotas. Eu não me pergunto por quê. As organizações esquecem que as cotas é a primeira linha de receita da própria organização. Os projetos não precisavam ser onde as organizações iam buscar dinheiro para comprar papel, para comprar tinteiro, para comprar não sei o quê. Eram as cotas dos membros. Mas denotei que os membros também não pagam, porque muitas organizações não fazem prestação de contas. Eu não vou contribuir numa organização, né? Onde depois você não me explica como é que você gastou o dinheiro? Então, e os que estão à frente também, como já sabem que existe outra maneira de ter dinheiro, que é submeter projeto, ele não está nem aí se os membros contribuem ou não. Ele corre só atrás de submeter projeto, consegue financiamento para aquele projeto, ganha, e os membros não têm que perguntar nada. Vão perguntar: vocês não pagam conta? Querem prestação de conta de quê? E ele também está acomodado porque ele tem uma maneira de não poder prestar contas. Mas é isso mesmo que mata as organizações. Yeah. Quando fecham as portas, tudo também. A base. Existem vários exemplos. Já tenho 12 exemplos mulheres que eu tenho dedicado um pouco da minha área de investigação nesses projetos. Mas temos a tendência toda da juventude, de 15 a 10, 20 e poucos anos, criarem grupos de amigos, tanto nas redes sociais, que é o principal foco. Já frequentei alguns encontros, que são chamados atividades, onde cada membro tem uma cota simples, junta-se os valores e o evento acontece. Eu até fiquei estupefacto como é que esses miúdos, 16, 17, 18 anos, já têm essa maturidade, já organizam as suas atividades e todos saem a ganhar, porque as atividades são bem realizadas. Então não se justifica agora, eu acho que o problema, há uma certa desacreditização em certas instituições, ou seja, certas ONG, porque às vezes eles vêm, mostram uma cara de um projeto social, mas os fins lucrativos não saem daquele projeto, há sempre essa desacreditização. Para tentar superar isso, temos que tentar criar ONGs que trabalham com fundo próprio. Se não conseguirem superar essa parte dos financiamentos, muitos projetos vão ficar sempre no papel e nunca vão desenvolver. Eu tenho outro exemplo mais polêmico ainda, de falsos já nas maiores sabidas. Na Jamba não havia salário nem para os militares, nem para os pessoas. Mas Jamba mudou de 75 até 1990. Como é que uma pessoa trabalha de 75? até 91 sem salário. E hoje, atualmente, nós chegamos numa ONG, todo mundo tem um valor, sem valor ninguém trabalha. Isso até me dá graça, eu acho até engraçado. Se ali na Jamba as pessoas trabalhavam sem salário, era mesmo só comida, água e dormitório. As pessoas desempenhavam bem os seus papéis, agora é como admira hoje. Quase ninguém aceita mais, está tendo um favorzinho num poço. As pessoas até que ligam para ele, pá. Só empresta pessoas, vai só toma uma análise rápida. Ele envia já o número IBAN para depositar X, eu vou comparecer e vou dar a palestra. Eu até fico estupefato. São dois exemplos que eu tenho visto e eu acho que se essas ONG, ela atravessa dois sistemas. Primeiro, trabalho voluntário. Segundo, contribuição dos membros. Os eventos vão correr, a instituição vai ganhar credibilidade. E depois vai ter um estatuto social que toda empresa ou qualquer financiador vai ver que não, é uma empresa credível, vão financiar essas atividades porque visam mesmo fins sociais. Agora, enquanto nós, antes de começar, estamos sem água financiamento. Tipo, nunca vamos começar, eu só acho isso. Só uma pergunta. Esse grupo, desses membros que juntam esse dinheiro, depois do evento, sentam para prestar conta de quanto é que custou o evento? De quanto é que juntaram? A transparência. Cada elemento traz o que tem. Junta-se tudo. É uma transparência incrível. Só até admiro essa transparência. Porque às vezes eu faço essa pergunta por quê? Porque às vezes o problema não está no juntar hoje. Hoje nós vamos juntando. E o evento até sai, todo domingo fica feliz, ele fica satisfeito, gosta, sentiu o que comeu. Mas se depois do evento não há uma prestação de conta, nós já estamos a começar mal o processo. Aquela pessoa que fica à frente daquilo, hoje ele vai agir de boa fé, amanhã vai agir de boa fé, mas vai chegar um dia que o coração dele vai dizer, você pode ficar com alguns dividendos disso. E o processo de prestação de conta que nunca foi aplicado, e é daí exatamente onde a coisa começa mal. Depois, lá mais à frente, as pessoas vão começar, de outra vez, chegou, agora, faltou, não sei o quê. Tem que começar a prestar conta. Mas é prestar conta de quê? Nunca prestamos conta. Então, aqui em Angola, o problema maior está na prestação de conta. Vontade de juntar dinheiro, as pessoas têm. Mas a pessoa que fica à frente. O problema é esse. Por que, não criam base ou diretrizes para superar esse problema? Exatamente. Você já tem tanta experiência, tanto conhecimento. Exatamente. Então criam uma estratégia de conseguir combater esse problema. Exatamente. Para a vossa ONG ser um exemplo para as outras. Talvez seja. Agora, assim, esse é exatamente a ideia. Mas há um aspecto aqui muito interessante que nós também temos que ter algum cuidado e analisar. Né? Eu penso que essas questões de congregar dependem muito da causa. Né? Há causas que são desafiantes. Uma delas é essa, é muito desafiante. A causa que o colega está a dar exemplo é, pá, se calhar eventos, se calhar são raves, são festas, etc. Há uma dificuldade muito grande de se colocar o dinheiro. Deu um exemplo da Jamba, do Jorge. Eu acho que é interessante de facto. Agora, é no seu todo verdade. Não sei. Verdade. Não, porque eu vivi. Deixa só te dar um exemplo. Você dar um exemplo. Eu vivi no Ambo em 92. A Jamba não é no Ambo. Tudo bem, mas é continuação. É continuação. Eu sei. Eu sei que a Jamba. A Jamba é onde? É na Uila. Não, nem na Uila. Também não se conhece. É quando o Cubango, tá vendo? Ele nem sabe. A Jamba da Uila, a Jamba que nós vamos falar. A Uila é Jamba do Mineiro. A Jamba que nós vamos falar é do Cubango. Você nem conhece também, afinal. E eu via, enquanto vivemos com a vida na altura, há pessoas que trabalhavam como professores, tinham um salário, eles pagavam. Está vendo? Então é uma continuação, é um exemplo. E há vídeos que rolam ali, etc. Poderia não ser conhecido, digo assim, como salário, como tal, mas era uma espécie de incentivo qualquer. Yeah? Então temos que ter algum cuidado também, nessas coisas. E também questões. Na mata, yeah. Às vezes aqui. Uma coisa é se nós voltando há tempos atrás, eu andava quilômetros só para ir jogar futebol. E pela equipe. E às vezes a alegria, a graça só estava em me darem o tênis, o calção, e a pessoa jogava tudo e sonhava ser o melhor. Mas hoje. Só isso. Não, só isso. A dinâmica da vida. Mas nisso tudo não é querendo ser pessimista, de que sem fundos podemos começar ou não. Mesmo agora estamos a ouvir o Trump, que só quer $1 do salário. Ele está a pedir isso porque tem. Se não tivesse, nunca pediria isso. Então, epa, o dinheiro mesmo faz alguma coisa. Eu posso estar integrado numa associação. Se não trabalho, dificilmente eu vou ir nas reuniões, sair de Viana até Simão, até lá. Simão, o ponto dos colegas é que a questão financiamento não pode ser condicionar a nós. Não pode, a coisa não pode ficar confinado. Se nos financiarem, a causa avança. Sim, se não nos financiarem, a causa morre. Porque os processos aqui morrem mesmo por causa disso. Mas olhar esses aspectos e conseguir aplicar uma coisa. E Simão, há um aspecto que eu gostaria de trazer aqui, é nessa questão da sustentabilidade. Eu admiro muito a gestão das igrejas, né? Exato. Não sei como, mas eu hoje frequento uma igreja e estou lá todos os domingos. E está a ser construída de base. E todos os dias há uma campanha para recolher os valores, etc. E as pessoas aparecem, vão dar 100 mil, quer dar 200 mil, quer dar 300 mil, e a igreja está a ser erguida. Quer dizer, eu penso que, eu não sei, né? É a história das cortas e os membros participarem da construção daquele foco, etc. Eu acho que precisamos estudar melhor isso, né? E esse mal melhor do que ninguém sabe. E tem estado envolvido nesse aspecto. Eu acho que são aspectos bastante interessantes para irmos explorando. Mas essa é uma discussão também antiga. Se está funcionando as igrejas, é matar a cobra e mostrar o pau. Quando matas e não mostra o pau, é extremamente complicado. A igreja às vezes fica desacreditar, já não vai dar mais aquele que dava 50 mil, 100 mil, já não vai aparecer nada. Os membros da igreja ficam felizes, porque quando você lhes diz, olha, estamos a contribuir para comprar um terreno, e depois você lhes mostra, está aqui o terreno. Você diz agora, estamos a contribuir para construir esse terreno, nesse terreno. E depois você lhe mostra, está aqui o que construiu. Isso aqui é prestação de conta. A transparência. Depois, eu, por exemplo, sou parte de uma igreja, nós anualmente prestamos conta daquilo que foi o orçamento aprovado no princípio do ano e como é que ele foi gasto. E há a discussão, debate. As pessoas saem dali felizes, porque estão a ver o que é que foi feito com o dinheiro dela. Simão, eu penso que o Simão partilhou conosco, pessoalmente acho que é desafiante e também é realizável, que tenhamos em atenção esse aspecto todo de fazer bem o estudo de contexto, né? O que é que há na nossa volta e tudo mais, me parece que vai funcionar. E sobretudo se tivermos em atenção essas questões todas que foram aqui levantadas, né? Olhar um bocadinho para aquele aspecto, como é? Enquanto membros, qual é a nossa contribuição para que de facto essa causa seja defendida, né? Ferro e fogo. Eu penso que se esse princípio estiver aí à volta, eu acho que chegaremos lá. E eu gosto muito do Will, era um adepto muito ferrão nesse aspecto. O Will sempre disse, pai, precisamos, de facto, mesmo lá no nosso bairro, participar um pouco mais, né? Trazer as pessoas à volta de assuntos. E hoje o Will saiu do DW, mas continua a falar, continua a dar palestras, continua. Porque ele encarnou o voluntarismo, né? Não pede porque vou dar uma palestra, não. Ele encarnou isso. É voluntário e ponto final. Eu penso que precisamos construir, de fato, todos os dias esta mentalidade, esse espírito nas nossas cabeças, né? Senão não chegamos lá. Para terminarmos, tens um minuto que é para fazer. Agradecer pelas contribuições aqui dadas. De fato, são coisas que posso aproveitar exatamente com o grupo para tentar amadurecer essa ideia. Obrigado. E desde já convidar cada um de nós aqui, se quiser fazer parte, é bem. Eu quero fazer um pouco. Quem ainda está interessado, da minha história. Eu depois também vou me enquadrar, ainda agora não, mas vou me enquadrar.